antigos eram muito divertidos pelo seu jeito de falar. A calça está no caminho, se passasse um borrachinho começavam a assobiar. Mas para não se notar que para ela estava a olhar, esqueceram o assobio. Se passasse uma donzela para não se dar por ela, dizia-se estica ao fio. Estica ao fio, estica ao fio. Na moça vai a passar. Estica ao fio, estica ao fio. E todos param para olhar. Estica ao fio, estica ao fio. Vai de rabinho a dar, a dar. Como alguém que estica ao fim, nem é preciso subir, e ela não vai reparar. Como alguém que estica ao fim, nem é preciso subir, e ela nem vai reparar. Estica ao fim. A moça vai a passar. Estica ao fio. E todos param para olhar. Estica ao fio. Estica ao fio. Vai de rabinho a dar. Com moda do estica ao fio. Nem é preciso assumir. E ela não vai reparar. Com moda do estica ao fio. Nem é preciso assumir. E ela nem vai reparar. Olá, bom dia a todos. Mais uma nova emissão Portugal em Festa. No programa, muita, muita música variada. De hoje e de ontem. Sem esquecer a nossa amiga Dona Carolina, que gostara muito na quarta-feira. Que estará em direto com nós. O mundo rodou, a vista escureceu. Gente do céu, mas ontem nós bebemos. Não é brincadeira, é ignorância. Beber o tanto que a gente bebeu. A noite passada, chamei a moçada. Pus uns euros no bolso e saí para a noitada. Uma festa linda havia na cidade. Cerveja e mulher à vontade, sempre a beber, passa a noite inteira. E olha só no que deu a bebedeira. Fui dormir às quatro e acordei agora. Tudo numa noite de farra para fora. Que ressaca brava que eu acordei. Que ressaca brava que eu acordei. A cabeça a doer, o corpo todo a tremer. Eu fiquei com medo quando levantei. O mundo escureceu, gente do céu, mas ontem nós bebemos. Não é brincadeira, é ignorância. Beber o tanto que a gente bebeu. Todo o fim de semana já está combinado. Onde existe festa, encontro marcado. Rapaziada boa e mulher bonita. Onde a gente chega, a festa se agita. Sempre a beber, passa a noite inteira. E olha só no que deu a bebedeira. Fui dormir às quatro e acordei agora. Tudo numa noite de farra para fora. Que ressaca brava que eu acordei. Que ressaca brava que eu acordei. A cabeça a doer, o corpo todo a tremer. Eu fiquei com medo quando levantei. O mundo rodou, a vista escureceu. Gente do céu, mas ontem nós bebemos. Que ressaca brava que eu acordei. Que ressaca brava

andar na gandaia com a sua mini saia para baixo é você. Para baixo enlouquecer. Estas meninas andam todas loucas, loucas, que ponham homens sem saber o que fazer. Todas as noites querem andar na gandaia com a sua mini saia para baixo enlouquecer. Ué! Estamos com a Karina, casa comigo. Depois teremos Dona Carolina, interpretado por Michel Souza. Que foi muito pedido na quarta-feira. E gostaram muito. Reinaldo Pedrosa, boa tarde. Estou muito boa tarde, menina. Olá, boa tarde. Olha, é o seguinte, eu estou aqui muito desesperada, sabe? Então? Olha, é o seguinte, agora para o Natal os meus netinhos deram-me uma cadelinha, sabe? Mas que bom. E eu até lhe pus o nome Boneca. Que lindo nome. Ai, que engraçado, muito obrigado. Que eu quando era nova tinha bons gostos, sabe? Ainda agora tenho alguns, mas não importa. Olha, é o seguinte. É mais uma boneca. É mais uma boneca. Olha, mas eu estou com um problema muito grave. E então? Olha, é o seguinte, a cadelinha, nós na noite de Natal comemos todos e fomos todos dormir. Ela ficou lá à solta e ela comeu um pacote todo de chocolates. E então deve ter dado a volta à tripa. Ela borra-me, mas é as paredes, e cama borra-me tudo. Pois, tem que esperar, ainda mais, eu já estou há um mês. Está entupido? Não, tem que fazer franguinho cozido. Olha, foi o que me lembrei, que a minha irmã disse-me a mim que se ele fizesse uma caixa de galinha que lhe resultava. É verdade ou é mentira? Não pode pôr sal. Pô, mas uma caixa de galinha fazia-lhe bem. O franguinho fazia-lhe. Está bem. E olha outra coisa, ela também não sai da televisão para fora. Está sempre colada à televisão. Acha que é normal? É, formatar entretido. Ah, que tristeza, que às vezes até lhe tenho medo. Penso que é coisa de outro mundo. Que eu não sei de onde é que ela veio, não, sabe? Não é nada de outro mundo. É normal, senhor. E você está um bocadinho desanimada. Estou constipada. Ai, meu Deus. E olha outra coisa que também lhe queria perguntar, que eu até vou passar aí com a minha cadelazinha. E ela, quando está a chover, sai-me para fora para a porta e levanta-me as patinhas da frente e anda só com as de trás. Você acha que é normal? É de felicidade, é para dançar, ouvir. Bem, eu acho que não é muito normal. Olha, eu sou a Dona Carolina, tenho 87 anos, sabe? Já, 87 anos, Dona Carolina. É verdade. E o meu marido tem 90. E ainda está a rir. Está a rir e somos muito felizes. Você nem quer saber o que ele me faz a mim. Bom. Oi. É verdade. Olha, é todos os dias uma suadela. É verdade. Fazemos ver os novos. Não ouvi, desculpe. Quando é que vem cá lanchar connosco? Eu vou visitá-la, mas queria levar a minha cadelinha, que eu não quero pôr nenhuma fralda. Aquela onde ela passa, ela borra tudo, sabe? Olha, mas tem que esconder os chocolates, Ana Carolina. Os chocolates ela comeu-os todos. Como é que eu vou-os agora esconder? Não, os que restaram. Foi aquilo lá, eu até dei uma bufetada a um netinho meu, porque pensei que fosse ele que tinha comido, que ele é muito lambareiro, gosta das lambarices, sabe? E vai saber, foi a minha boneca. Eu quando vai para o sol, eu digo assim: sai daí, boneca. O que vem fazer? Mas olha, eu vou passar aí um dia destes e a ver se você me resolve o problema. Não, isso tem que passar rápido, ela também não pode estar assim muito tempo. Ela gane. Ô, oh, raiz, parta a cadela. Eu não sei o que lhe fazer. Pois tem, mas tem muitas dores. Então eu vou-lhe fazer uma caixa de galinha, está bem? Sim, sem sal, está bem, Dona Carolina? Não ponho sal nenhum, eu até lhe ponho açúcar. E também você pode comer, é para ela e para você. Ah, eu já comi muita canja de galinha, agora só quero é gelados e não quero mais nada. Coisa vida, faz você muito bem, Dona Carolina. Está bem então, olhe, ficamos assim combinadas. Sim, está aqui. Está bem, vou-lhe fazer uma visita e quero conhecer a menina, está bem? Venha aqui, tenho todo o gosto. Pronto, muito obrigada, sim. Até logo, Dona Carolina. Adeus, muito obrigado, boa noite, obrigado, muito obrigado. Está tudo bem, Portugal? Tudo preparado? Todos com alegria? Vamos à festa! Portugal, festa. De norte a sul do país. De quem está feliz. Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Não há. Portugal é festa. Agora vamos até o Minho. São do Minho, era uma vez. Mas

a festa dos Sons do Minho vai durar a noite inteira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a festa dos Sons do Minho vai durar. Vá lá conosco agora! Deixa passar esta linda brincadeira, que a festa dos Sons do Minho vai durar. Ora, e os dois no meio da pista muito abraçadinhos. Eis que a mulher de Sebastião chega ao Zé e ao ouvido pergunta: ó Zé, tu já trabalhas? E sabem o que é que o Zé diz com a maior lata deste mundo? O trabalho é pro burro, eu não quero trabalhar. A noite é para dormir e o dia para... Só tinha moças novas, disse: já eu casei com uma velha da ponta do sol. Deitei-a na cama e o raio da velha rasgou-me o lençol. Tornei-a a deitar, tornou-a a rasgar. Perdi a cabeça, virei com a velha pernas para o ar. É hora! Casei com uma velha da ponta. Menagem, limpeza lá. Ai, limpeza.

sabes, tem alguma dedicatória a fazer para um familiar ou para um amigo ou fosse, não hesita, 02-38-43-48-00. Continuamos com Jorge Ferreira. Nessa hora até assim. Não há vergonha, já não há vergonha. Não tem vergonha quem namora hoje em dia. Antigamente era a janela, lá estava ela e até se o papai não via. Se algum dia tu tentava arrugar um beijinho nela, minha sogra te espreitava pelo vidro da janela. Era a janela, lá estava ela e até se o papai não via. A canção foi pedido da parte da Maria para o senhor Manel, que gosta muito, muito dele. Bye.

Eu sou a Lucy, baby, eu sou a Lucy. Então esta foi pedido da parte do meu grande amigo Christophe para a família Dias de Abreu e Costa, para festejar um bom ano, e a todos os portugueses de Orleans e os oradores. Esta é para todos os nossos futebolistas. Vamos, Portugal! Vai, Portugal! Viveremos no mundo.

vamos continuar com Zé Amaro. Yeah. Olha assim, olha as flores, só assim. vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona. Para uma mala diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Vamos continuar agora com a Karina. Estás arrogante, malcriado, mentiroso, estás um falso. Tu não eras assim. Estás embirrante, um fingido, antipático, sei lá. Tu não eras assim. Eras oposto, ignorante, um amor. Eras tão meigo, um coração sonhador. Tu já não és o mesmo. Já não és o mesmo. Foste do dia para a noite e para mim tu não eras o homem que és. Tu já não és o mesmo. Tu já não és o mesmo. Por mais que obrigar outra pessoa que me telefonou para aqui para me dar os parabéns para a música que eu passo. Mas fica a saber, é com muito, muito prazer. Márcio Pereira. Eu queria ter-te para mim, mas sei que não estás aqui. Por isso vem, meu amor, comigo. Eu queria te abraçar, tenho tanto para te dar. Por isso volta para mim, estou pedindo. Não me faças mais esperar por ti. Bem depressa que eu estou aqui. Por favor, não me faças sofrer. Estou perdido a enlouquecer. Quando estás perto de mim, todo o meu corpo fica a vibrar. Tua boca desenhar. Sempre que me agarras não sei o que fazer. Esse teu perfume fica em minha pele. Bem que das partes quero me perder. Dá-me o teu fogo e leva-me ao céu. Dá-me uma noite só contigo. Sentir teu corpo lindo, amor. Ter teu sabor, oh, oh. Dá-me uma noite a teu lado. E ficar acordado aqui. Tanto te ver e te dar o meu prazer. Por isso vem meu amor, estou louco. Eu queria te abraçar, porque a saudade é demais. Por isso vem que o tempo é tão pouco. Não me faças mais esperar por ti. Vem depressa que eu estou aqui. Por favor não me faças sofrer. Estás perto de mim, todo o meu corpo fica a vibrar. Tua boca linda quer me seduzir. Quando me beijas fico sem ar. Sempre que me agarras não sei o que fazer. Esse teu perfume fica em minha pele. Bem que em teus braços quero me perder. Dá-me o teu fogo e leva-me ao céu. Dá-me uma noite só contigo. Sentir teu corpo lindo, amor. Ter teu sabor, oh, oh. Dá-me uma noite a teu lado. E ficar acordado aqui. Acabou. Foi com muito prazer estar aqui com vocês. Mas quarta-feira há mais, das 9 ao meio-dia, Portugal em festa. Agradeço todo o auditório que telefonaram aí e que me ouviram durante estas 3 horas. Espero que gostar da Dona Carolina. E vou deixar o lugar a Sabrina com Sandy Latino. Tudo bom, tudo bem, boa semana, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.